Esse é o Segurança Legal, episódio 393, gravado em 23 de maio de 2025. Impactos do analfabetismo funcional na tecnologia. Neste episódio, fazemos uma análise da pesquisa do INAF com o foco de seus impactos na tecnologia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Ei, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, olá os nossos ouvintes, né? De volta depois que eu... Bom, a gente já estava um tempão sem gravar. Aí, na semana passada eu não consegui gravar, tanto teve que gravar sozinho. Então, isso. Depois de um longo tempo, olá aos nossos ouvintes, então. De novo. Estamos de volta, né? Nós somos resilientes, né? A gente não deixa a peteca cair. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Vocês já sabem, é o podcast @segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky e Instagram. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Né? Se você puder, apoie. No último episódio, Vinícius, também comentei, né? Todas aquelas pessoas, quando a gente teve aquele problema de migração pro... PicPay, né? Uhum. Muitas pessoas que foram pro PicPay não voltaram pro Apoia-se, então se você é uma delas, volte pro Apoia-se, a gente conclama você também, isso é importante, o apoio pro podcast. Lá no YouTube você consegue ver os nossos rostinhos bonitos e também fazer seus comentários, curtir, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Bom, nesse episódio, né, a gente nos chamou bastante atenção um texto publicado no Jota, pela Ana Frazão, é uma autora bem conhecida na parte de IA e proteção de dados e do direito, né? E ela escreveu um artigo falando de título Analfabetismo Funcional e Riscos de Manipulação. A falta de educação da população brasileira potencializa os riscos do capitalismo de vigilância. Ela está correlacionando mais ali a ideia realmente do papel das big techs, de redes sociais e também de proteção de dados, né? E, basicamente, ela se baseia numa pesquisa, né, num estudo feito pelo INAF, que daí vai ser justamente, né, o estudo que a gente vai falar aqui. E ela toma como ponto de partida desse estudo que avalia no Brasil aqui o indicador de alfabetismo funcional. Claro, alfabetismo funcional de um lado e do outro lado o analfabetismo funcional. É um conceito bem falado, bem conhecido, fala-se muito no Brasil do analfabetismo funcional, mas a gente vai avançar um pouco aqui, no primeiro momento, tentando e partindo do texto da Ana Frazão, primeiro explicando alguns elementos desse estudo do INAF e depois falando um pouco sobre os impactos do analfabetismo funcional na tecnologia de maneira geral, mas também falando um pouquinho sobre segurança da informação e também sobre proteção de dados pessoais. Então, fique conosco, né, Vinícius? Não saia daí. Guilherme, e tem uma coisa... É muito interessante, gente, porque eu e o Guilherme, a gente tem várias... A gente tem vários pontos de contato com isso aqui, que é o motivo pelo qual nos interessou esse estudo, porque tanto eu que o Guilherme somos professores. Eu sou professor já há mais de 20 anos. Comecei a dar aula lá em 99, quando estava fazendo meu mestrado ainda. 99, 2000, né, por ali. Em graduação. Né. O Guilherme também já tem uma estrada aí de quantos anos, né? Uns 10 anos para mais? Na graduação, 11. Mas 11 anos. Muito mais em pós-graduação também, né? A gente tem uma ligação com essa questão do analfabetismo funcional ou alfabetismo funcional, conforme você quer, né? Conforme a gente vai abordar aqui. A gente acompanha essa história, né? Dos alunos que vêm chegando nas universidades, né? As turmas que ao passar do tempo a gente vai recebendo e as dificuldades que a gente foi percebendo cada vez mais nos alunos. E ao mesmo tempo, nós estamos falando aí de 20 anos atrás, gente. 2000 não tinha iPhone, tá? Não tinha smartphone. iPhone vai aparecer em 2010. iPhone, né? E ali em 2000 nós não tínhamos isso. Acho que, não sei se Orkut, já tinha Orkut naquela época ali. Acho que sim, né, Guilherme? Acho que sim. Não sei se existia Orkut em 2000. Mas assim, nós não tínhamos. Então a gente tem... A gente iPhone percebe... É 2007, tá, Vinícius? Oi? 2007. Mas mesmo assim, é um tempão, né? É. Então a gente já acompanha esse negócio há muito tempo e pelo lado da segurança da informação e proteção de dados, e a gente já comentou isso várias vezes aqui no Segurança Legal, nos diversos episódios que a gente falou sobre o uso de redes sociais, sobre crianças na internet, né, sobre esses efeitos, a questão de a necessidade de se compreender o que se está fazendo na internet, assim... A questão de compreensão, de a capacidade de análise, isso a gente já colocou várias vezes aqui ao longo desses anos todos de segurança legal. Então, pode parecer, de repente, para você que esse assunto não tem nada que ver com segurança da informação ou não tem nada que ver com proteção de dados, né? E, na verdade, a gente vai ver que não só pelo artigo da Frazão, é o sobrenome dela, né? Ana Frazão. Não só pelo artigo dela que ela faz, a Ana Frazão faz justamente essa vinculação com proteção de dados e tal, mas com todo o contexto da segurança da informação que nós vamos trazer aqui. Então, assim, e o tipo de prejuízo que o problema do analfabetismo funcional traz para as pessoas diretamente, né, obviamente, e traz de uma forma meio indireta por meio dos serviços, das empresas e tal, porque não vão pensar, vocês vão ver os números que a gente vai apresentar aqui, não vão pensar que analfabetismo funcional tem a ver com o puro e simples analfabetismo no sentido da pessoa não conseguir ler. Tá? É, a coisa é muito mais grave. Tá? É. E vocês vão ver que um percentual bastante relevante da nossa população se enquadra num nível de alfabetismo rudimentar ou mesmo analfabeto. Tá? A maioria, esmagadora maioria de elementar para baixo. Mas vamos. Feito esse introito aí, vamos. Eu acho que dá para começar explicando justamente isso, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, o estudo ele parte de quatro habilidades, né, que as pessoas teriam. Sim. E ele mede essas quatro habilidades. Essas habilidades. Eu vou nomeá-las aqui e aí você dá uma breve explicação delas, Vinícius. Eu já separei aqui, vamos lá. Em algum momento isso vai ser bem importante ali pra gente entender o impacto disso na segurança, inclusive, né? Então, quais foram as quatro habilidades medidas? Primeira, reconhecer, decodificar. Segunda, localizar, identificar. Fala uma e eu falo outra. Fala uma, eu dou a definição e daí a gente vai lá. Ah, beleza. Então, reconhecer e decodificar. É reconhecer letra, reconhecer um número, um símbolo, elementos gráficos. Notem que é algo bem básico, tá? No contexto digital, identificar ícones, hyperlinks ou hiperlinks, né? Funções touch, scroll, né? Então, aí vem a aplicação. Desde reconhecer sinais de pontuação até navegar em interfaces digitais, certo? Isso é o reconhecer e decodificar. É... Certo. Básico, vamos lá. Eu acho que ele vai pro básico, pro mais complexo, né? Parece, isso, né? Olhando assim. Depois é localizar e identificar. Capacidade de encontrar informações específicas em textos e ambientes digitais. Então, conseguir encontrar informações em texto e ambiente digital. Complexidade da localização de uma informação saliente, ou seja, algo que está evidente no texto, até o uso de mecanismos de busca. Usar o Google. Claro. Tá? A aplicação dessa habilidade, encontrar dados em textos, tabelas, gráficos e sites. Certo. Ok? Depois, é tu conseguir encontrar informação. Depois, avaliar e refletir. Tá. Avaliar e refletir, tá? Definição. Análise crítica, confronto de... Na verdade, essa pra mim é a quarta, Guilherme. Acho que tu pulou compreender e inferir. Que ela tá... Ah, é verdade. Eu tu inverti pulou, a foi ordem. Direto pra, eu anotei errado a ordem. É compreender e inferir, essa é a última, tem razão. Isso, compreender e inferir agora. Compreender e inferir, que é o próximo nível. Integração e interpretação de informações. Estabelecimento de conexões lógicas. Então, obter um conjunto, encontrar informações e estabelecer uma relação lógica entre elas. habilidades envolvidas aí, comparação, ordenação, operações matemáticas, deduções, etc. Tá? Uhum. Aplicações dessa habilidade, resolver problemas, interpretar gráficos, fazer inferências. Certo? Certo. É isso. É tu conseguir, então, eu identifico as informações, eu consigo correlacionar essas informações e resolver problemas a partir delas. Certo. E a última habilidade, lembrando, a gente está falando sobre as habilidades aqui, é avaliar e refletir. Tá, então, avaliar e refletir, análise crítica, confronto de informações e emissão de pareceres. Notem que o nível aqui é um nível acima do compreender e inferir. Uhum. Compreende e inferir, correlaciona, estabelece conexões lógicas. No avaliar e refletir, como o próprio nome está avaliando, está refletindo sobre aquilo que tu levantou. Então, capacidade de fazer análise crítica, confrontar informações, emitir pareceres. A complexidade envolvida é verificar veracidade, identificar viés, né? Uhum. Fazer julgamentos éticos. Aplicação. Cara, eu gosto muito desses exemplos aqui. Avaliar fake news. Então, tu vê uhum. uma notícia e tu consegue identificar que essa notícia é falsa. Tá? Uhum. Eu até comentei, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Mais de uma vez eu vi pessoas na imprensa citando a greve de robôs na Índia. Uhum. Tá? E, cara, é uma pesquisa muito simples. Tu pensar um pouco no que a gente tem agora nesse momento. O pessoal assume, às vezes, extrapola um pouco o que os robôs podem fazer, né? E assim, aí tu vai atrás, tu vai ver que não foi isso, foi um experimento que foi feito, etc. Não tem nada a ver com greve de robô. Então, eu consegui avaliar uma fake news, desde uma coisa simples assim, até coisas envolvendo política e tudo mais. Analisar argumentos, então tu vê quando o argumento é falso, né? É tomar decisões fundamentadas, tá? Esse é o último nível, avaliar e refletir. Uhum. Né? Então, a gente tem... Lembrando... Oi. Não, só lembrando que aqui a gente está fazendo um resumo... É, porque tem uma tabela, a gente até pode deixar depois no que sim, isso aí é bem mais de habilidades do INAF, que é bem mais complexo, tem uma série de habilidades, enfim. É um resumo aqui só para posicionar o autor na mesma ouvinte, né, na mesma página que a gente. É, e é bem importante que vocês tenham essas quatro coisas, essas quatro habilidades, né, em mente na sequência do episódio. Então, se quiser voltar e ouvir de novo para gravar bem, tá, é bem importante, porque... Você entendendo quais são essas habilidades, a gente precisa entender a definição dessas habilidades que eles usam no estudo para conseguir reconhecer a gravidade da nossa situação, é. Que é o que nós vamos ver na sequência. Bom, depois disso, depois que eles avaliam essas quatro habilidades, eles partem para encaixar as pessoas avaliadas em cinco níveis, que são os seguintes. Já tu vai querer explicar cada um deles de novo? Tá. Primeiro é o analfabeto. Tá. O analfabeto, ele não consegue, ele tem dificuldades básicas em reconhecer e decodificar. Aquela história de ver os símbolos que a gente falou agora há pouco. Uhum. Tá? Não reconhece direito letras, não reconhece direito números, ou símbolos, gráficos, etc. Tá? Não consegue identificar sinal de pontuação, sinais matemáticos. Então, o cara vê um E de somatório, por exemplo, aquele, né? Uhum. O Sigma, se eu não tô enganado, uhum. Óbvio, eu não lembro o nome eu acho, eu sou analfabeto aí, mas eu acho que é Sigma, eu acho que é Sigma É Sigma. Sigma, né? Tá. Yeah. Incapaz de ler palavras e frases curtas, ou seja, não consegue ler uma frase curta, não consegue ler uma palavra, e não reconhece funções digitais básicas, gente, não conhece hiperlink, não conhece ícone. Tá. Ou seja, cara, é analfabeto... Uhum. Assim, é um nível bem delicado de falta de capacidade de reconhecer símbolos e tudo mais. Esse é o nível analfabeto, tá? Depois vem o rudimentar. O rudimentar, ele tem capacidades limitadas, ou seja, consegue reconhecer e decodificar básico, letra, uhum. número, né? Um símbolo, uma placa. Consegue localizar informações explícitas ou salientes, ou informações que são óbvias no texto, tá? Tem dificuldade em compreender e inferir, tá? O que a gente estava falando antes, no sentido de integrar, interpretar informações. Uhum. Tá? Consegue pegar o óbvio, mas tem dificuldade de estabelecer relações entre informações que está levantando, resolver problemas, fazer... então, tem dificuldade em compreender e inferir e avaliar e refletir. Claro, que é uma consequência, né? Uhum. Se não consegue compreender e inferir, o avaliar e refletir vai para o balaio junto. Porque daí tu não consegue identificar, racionalizar sobre argumentos, tomar decisões fundamentadas e tudo mais. Tá? Uhum. E o elementar? Ele ainda cita aqui um exemplo, né? Localiza o número de telefone, datas, mas não fazem conexões. Isso é o rudimentar. E o elementar? O elementar, competências intermediárias, bom desempenho em reconhecer e localizar. Então, consegue reconhecer os símbolos e consegue localizar as informações. Em contexto simples, consegue compreender e inferir. Ou seja, consegue levantar as informações e estabelecer relações lógicas entre elas. Consegue preencher formulários e comparar informações básicas. E tem dificuldade em avaliar e refletir. Ou seja, não identifica fake news ou algum tipo de viés no que está sendo lido. Tá? Esse é o elementar. E depois os dois tu já lê de cara, que é o intermediário e o proficiente. Tá, aí o intermediário, tá, tem competências avançadas. Domina os três primeiros grupos de habilidade, ou seja, domina o reconhecimento e decodificação, domina a localização de informações e compreende e domina a inferência e a correlação, tá? Então, esse é o intermediário. Ele consegue avaliar e refletir, ou seja, avaliar e refletir está em desenvolvimento no intermediário, não está pleno, mas está em desenvolvimento, a capacidade de avaliar e refletir. Consegue resolver problema complexo, identifica evidências em argumentos que estão sendo dados, ou seja, quando o argumento tem evidência e se elas são válidas, ou se o argumento não tem evidência nenhuma. E tem limitação e análises críticas, críticas sofisticadas. Tá? Esse políticas. É um nível intermediário. Dá para se dizer políticas aí. Políticas, inclusive, né? Políticas, inclusive, sim. Tá? Qualquer coisa um pouco mais sofisticada tem limitação. E o nível proficiente, aí são as competências plenas. Domina todos os quatro grupos de habilidades que a gente comentou. Avaliam a veracidade de informações, elaboram sínteses e argumentações, tomam decisões baseadas em análises críticas. Ou seja, eu não vou fazer uma coisa só porque o Guilherme disse que eu deveria fazer. Eu consigo avaliar o que ele está me dizendo, ir atrás dos argumentos dele, ver se tem evidência que ampara, e aí eu vou tomar a decisão de fazer alguma coisa ou não. E navegam competentemente no ambiente digital. Esse é o proficiente. Então, os cinco níveis é o analfabeto, o rudimentar e o elementar. Esses três... É bem crítico a situação aí, né? Intermediário melhora bastante e nível proficiente, obviamente, é proficiente, né? É o pleno, né? Eles, inclusive, consideram... Eles agrupam o nível intermediário e o nível proficiente em alfabetismo funcional pleno, tá? O nível intermediário e o proficiente. E agrupam o rudimentar e o analfabeto, o elementar fica sozinho, no meio do caminho, tá? Ele é analfabetismo funcional mesmo, tá? O nível rudimentar e o nível analfabeto. Tá? Esses são analfabetismo funcional, tá? E o elementar fica ali boiando entre os dois, tá? Certo. É isso aí. Bom. Esses são os parâmetros que eles utilizaram. Na classificação. Vamos a alguns dados, então, aqui. E assim, como sempre a gente diz, né? Quando a gente fala sobre um estudo, sobre um artigo, sobre um livro, você ouve podcast, mas depois vai lá ler o livro também, né? No caso que vai lá ler o estudo também, caso lhe interesse, enfim, para pegar ali as suas conclusões também, né? Então, ele tem uma série histórica e ele começa, o estudo começa fazendo essa avaliação, assim, né? É que ao longo dos anos houve de fato uma diminuição no analfabetismo no Brasil. Mas o nível de proficiência não se alterou em toda a série histórica. Então a gente está resolvendo um problema que tem que resolver mesmo, ou seja, você tem que eliminar. Eu não sei se é possível, eu acho que sim, imagino que sim, né? Mas enfim. Mas assim, tem que caminhar na eliminação do analfabetismo, sim, isso é muito bom. Mas assim, não, isto não é suficiente se você não consegue aumentar o nível de proficiência, que na série histórica fica basicamente em torno de 12%. Então, 12% da população somente, e é pouco, me parece que é pouco, né? Tenho certeza que é pouco, na verdade, somente 12% é considerada proficiente. Então, diminui-se o analfabetismo, mas não se avança no aumento da proficiência. Né? Inclusive, a última série histórica que foi avaliada, que foi, a última foi 2018, né? Claro, essa de 2024, mas a anterior foi 2018. Inclusive, o nível de proficiência baixou de 2018 para 2024. A gente foi de 12 para 10%. Diminuiu a proficiência. Claro, o entorno de 12 ali que eu falei é uma média dos valores históricos de proficiência de todas as avaliações. Mas da última para essa de 2024, baixou, né? E uma outra coisa interessante é que não dá para fazer uma correlação direta no alfabetismo com escolaridade. Ou seja, a gente poderia imaginar que a pessoa que concluiu o fundamental, ela não seria analfabeta funcional. E os números dizem o contrário. Na verdade, que 43% dos analfabetos funcionais estão em quem concluiu o fundamental, né? Você poderia imaginar que o ensino fundamental poderia preparar a pessoa para algumas dessas análises de competências mais avançadas, né? Claro, 63, 67 aqui, né? Seria, não estaria como analfabeto funcional. Mas eu ainda tenho um grupo muito grande de pessoas de 43 aqui, né? Aqui também, nível de proficiência, 38% estudou ensino médio e 54% do nível de proficiência ensino superior. Mas dentro do ensino superior, né, também tem uma coisa interessante, e eu acho que esse foi o número que mais nos chamou a atenção, né? No ensino superior, 1% é considerado analfabeto, 11% rudimentar, 27%, e portanto ali analfabetos funcionais, né, se a gente juntar analfabeto e rudimentar, são 12% no ensino superior. Ficando com 27% na graduação. 27% elementar, porcento elementar, 38% intermediário e somente 23% proficiente com o ensino superior. E a gente poderia, e eu confesso que eu imaginava que era mais, né? E a pessoa que conclui esperava, o ensino superior... Esperava mais, pelo menos. É, porque se você junta rudimentar, elementar e analfabeto, dá 39, né? Das pessoas que estão no ensino superior. Me chama atenção, Guilherme, de maneira geral, que existe... Quem cursa até a quinta série do ensino fundamental, né? Tem 39% ainda são analfabetos. Tá? 39%. Da sexta série em diante, esse número cai muito, tá? Ele vai para 5,6%. Então, ele vai de 39% até a quinta série, analfabeto, tá? E cai para 5,6%. Então, o cara fazer até a quinta série não quer dizer que ele é alfabetizado, de fato. Tá? Tem um nível muito alto de analfabetismo. Da quinta série em diante, se ele da sexta série em diante, isso cai para 5,6%. E aí, o rudimentar não altera tanto. A gente esperaria que aumentasse, né? Mas assim, ó, até a quinta série, o rudimentar é 42%. E da sexta à nona, o rudimentar é 40%. Não, o rudimentar, desculpa, é 37%. Chega até a cair um pouco. Claro, porque aumenta o elementar para 40%. Então, tem um aumento bastante expressivo do elementar, do nível elementar, que é de 15% em quem fez até a quinta série... E que vai para 40% de quem fez entre a sexta e a nona. Então, tem uma mudança muito forte ali até o ponto da quinta série, e da quinta série até o nono ano. Da sexta série até o nono. Tem uma mudança muito forte. Já do nono ano para o ensino médio, tá, a gente vê uma redução, um analfabeto reduz de 5,6 para 0,9, né? Em termos relativos, é bastante, tá? O rudimentar vem de 37 para 15, metade. O elementar de 40 vai para 45, aumenta, tudo aumenta. O intermediário vai de 14 para 29% e o proficiente de 2,9 para 8,9. Então melhora bastante até o ensino médio. Tem uma mudança assim, bastante. Tu tem 8% de proficiente com o ensino médio. Ainda assim, no ensino médio é 8% de proficiente. E o intermediário, né, que esses dois tu consideraria aí como alfabetizados funcionais, né, plenos, né, o proficiente e o intermediário, a gente tá falando aí de 31% aproximadamente, tá? E o resto, ou seja, os outros 60%, A gente está falando aí de elementar, rudimentar e analfabeto no ensino médio. O que é ruim, né? 60% é um número ainda muito ruim. Só que esses números, eles, quando tu vai para o ensino superior, o analfabeto continua muito parecido. 0,9 no ensino médio, 0,7 no ensino superior. Eu não sei como é que... Cara, deve ser algum erro. Não é possível que tenha alguém analfabeto funcional com, no ensino superior. Mas enfim, tá, assim, não deveria ter. Não tem cabimento, mas enfim. Mas não muda nada. 0,9 e 0,7, quase nada. O rudimentar vai de 15,9 para 11,2, tá? O elementar cai de 45 para 26. Aí, claro, aumenta o intermediário de 29 para 37 e aumenta o proficiente de 8,9 para 23,5. Mas ainda assim, a gente tem aí 26% de elementar, dá 37%, aí uns 38% aproximadamente de elementar para baixo. Uhum. Que a gente tem. Então, assim, é... Como é que eu vou te dizer assim? É bastante preocupante esse resultado aí, viu? Tu percebe uma melhora, mas não no ritmo que deveria ser. Assim, tu não pode ter analfabeto até a quinta série. O analfabetismo, tem, né? Analfabeto mesmo, tem que acabar ali. Não pode ir pro sexto, nono ano, por exemplo. É, mas a gente sabe que tem, né? É claro, o estudo aponta isso, né? Eles também avaliaram o alfabetismo no contexto digital. E aí, os números são interessantes também, né? E daí eles só mediram em três níveis, que seria baixo desempenho, médio desempenho e alto desempenho. De maneira geral, aqui no contexto digital, 25% tem baixo desempenho, 53% médio e 23% alto, né? Baixo e alto aqui estão se equivalem, né? Mas no proficiente é bem interessante. Para quem é proficiente lá da outra classificação, né? Ou seja, no âmbito dos proficientes, 60% tem nível de alto desempenho no contexto digital. Você poderia imaginar, quem é? Todo mundo que é proficiente tem alto nível no contexto digital. Não é verdade que aquele que é proficiente está diretamente 100% tem alto desempenho no nível digital. E ainda quando você olha o nível de escolaridade, só 39% do nível superior tem nível de alto desempenho no contexto digital. O que também nos coloca uma situação de que o nível superior não tem necessariamente nível superior ligado a alto nível de desempenho digital. E aí isso liga com uma coisa que a gente tem falado aqui já há bastante tempo. Claro que o objetivo não é ficar falando sobre os elementos de educação aqui, ou por que que isso é assim, né? É uma questão mais da educação, que foge um pouco da nossa esfera aqui. Mas a gente, enquanto educador, sabe que o contexto digital, o uso de ferramentas digitais, não foi plenamente colocado nas situações de educação, tanto básica, fundamental, enfim, mas também no superior, né? A gente não conseguiu incluir ferramentas menos complexas da IA no ensino superior. Há uma dificuldade de lidar com isso. A gente nota, inclusive, hoje, dificuldade dos alunos usarem programas muito básicos no Word, Excel, né? Ou seja, eles têm dificuldade nesse tipo de competência também, né? Eles fizeram avaliações de faixa etária, né? E é interessante porque 36% aqui, ainda dentro do contexto digital, de 15 a 29 anos, tem alto nível de desempenho. E 6% só teria nível alto na faixa etária de 50 a 64. Que é uma coisa que a gente percebe, né? É previsto a própria ideia de exclusão digital, a dificuldade que as pessoas mais velhas teriam nos contextos digitais. Isso fica bem marcado, é 6% só nível alto nessa faixa etária. Eles também fazem algumas avaliações sobre municípios, enfim, mas eu gostaria de trazer alguns outros elementos aqui, que é o seguinte, né? Que outras coisas, para além desses números, acho que ficou bem claro, né? E claro, quem tem mais curiosidade nos números, vai lá no estudo. É que o Brasil, a gente pode adicionar outros elementos aqui a toda essa história que a gente está falando aqui. O Brasil hoje é o segundo lugar no mundo em tempo de tela. Eu tenho esses números ali de 2023 ou 2024, agora eu perdi o ano aqui, mas não é desse ano, né? Só perde para a África do Sul. Claro que não dá para fazer uma relação de causa e efeito. A gente tem aqueles estudos do NIC e tudo mais que dão um pouco mais, delineiam um pouco mais os hábitos de uso e de navegação. Mas assim, se os dados demonstram uma tendência de analfabetismo funcional no Brasil, um país que é o segundo lugar do mundo em tempo de tela, 9 horas e pouco, 9 horas e 30, uma das reportagens que eu estava lendo, né, diz que o brasileiro fica mais tempo usando tela do que dormindo, que é uma constatação impressionante, né? É que o Brasil acaba sendo um campo muito frutífero para tentativas de manipulações muito variadas. Não somente em questões políticas, não só isso, né? A gente está tendo agora a CPI das Bets, né? Não sei se você acompanhou, Ivnis, mas então tem uma CPI, sim, né? Toda aquela coisa e tal. De influenciadores, né? Que eu confesso que eu desconhecia e fiquei contra a minha vontade descobrindo, né? Que eles influenciavam pessoas a jogar bets. E claro, né? A própria percepção e as habilidades que você tem que ter para entender o que é cassino virtual, por exemplo, cassino digital, né? E todas as implicações de algoritmos que você nem imagina como funcionam e você tá dando dinheiro para um negócio desse. E a própria lógica. Não, e a própria lógica de tu saber que esses jogos são feitos para te perder. A ideia, esses jogos, claro, não são feitos para te ganhar dinheiro. Eles são feitos para te entreter em troca do teu dinheiro. Uhum. Tu te entretém com aquilo ali e tu paga para esse entretenimento. E paga bem. Uhum. Paga, claro, bem pago. Mas o impressionante então... é a gente ver que tu tem influenciadores digitais que de fato conseguem influenciar grandes grupos de pessoas a entrar nisso, né? E os números são milionários que eles ganham com as bets, né? Sim. Então tem um aspecto moral e ético aí, mas também dá para você fazer uma relação, ou seja, em qual contexto quem essas pessoas estão influenciando? Esse é um ponto, né? E tem um outro dado, né? Esse é de 2024, que é uma pesquisa dos hábitos de leitura do brasileiro, né? 53% dos brasileiros não leem livros. Lembrando que, para essa pesquisa, o que eles consideram ler livros é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Então, para a pesquisa, é leitor quem lê um livro inteiro ou em partes. Ou parte. Uhum. E sabe o que parte é mais de um livro? E juntando tudo isso, sabe o que mais me chamou a atenção nesse estudo dos livros, é a pesquisa Retratos da Leitura de 2024? É que no ensino superior, somente 63, e eu digo somente 63 porque eu acho que teria que ser 100, né? Mas somente 63% são leitores. Entre a escolaridade, 63% dos leitores, melhor dizendo, tem ensino superior, né? Era 68% em 2019. Bom, dito tudo isso, feitas essas análises e explicados os números, eu acho que dá pra gente passar agora pros impactos, Vinícius. Ou seja, quais são os impactos, mais pra parte tecnológica, lidando mais pra parte tecnológica, de analfabetismo funcional? Ou seja, quais são as consequências disso, né? E logo, eu falei agora, acabei de falar sobre a parte das bets, né? Ou seja, a dificuldade que a pessoa tem de lidar com uma economia, não somente uma economia digital, mas lidar com a economia, saber o que é poupar, saber o que é investir. Claro, investimento tem que passar pela pessoa ter dinheiro ou não, mas eu digo, você compreender contextos financeiros e econômicos, essas pessoas não conseguem, o analfabeto funcional não consegue. E aí você nota, se a gente quiser puxar um pouquinho, a gente ainda não vai entrar em segurança, mas se você quiser puxar um pouquinho para a segurança na economia e em parte financeira, você tem toda a questão de fraudes bancárias, né? O Brasil, pô, a gente sabe, tá sempre falando aqui nós, né? A gente tava iniciando a gravação e recebendo ligações de fraude aqui, né? O Brasil é campo frutífero para isso. O tempo todo. As pesquisas de jurisprudência que a gente faz aqui, que eu faço semanalmente, assim, em questão de segurança e violação de dados pessoais, a grande maioria são fraudes bancárias, né? Então veja, há campo para que fraudes bancárias, né? Você começa a entender o contexto no qual essas fraudes se dão, sem falar em questões de empregabilidade, superendividamento, hábitos de consumo. E toda a questão da compreensão de desinformação de uma maneira geral. O objetivo aqui não é falar sobre fake news e desinformação de maneira geral. Mas quando a gente olha para as habilidades e lê, né, se você for lá e for ler a habilidade de avaliar, refletir, ela está diretamente relacionada à identificação de desinformação. E isso não é só política, a gente sabe que o político aqui tem um impacto forte no Brasil, mas também é saúde, né, gente? A gente está vendo, né, e a gente viu durante a pandemia tudo aquilo que aconteceu e as más compreensões relacionadas a questões científicas muito bem estabelecidas, né, e o abandono cada vez maior, não só no Brasil, no mundo isso também tem acontecido, né, mas o abandono de campanhas de vacinação e né, a diminuição, melhor dizendo, de números de campanhas de vacinação. Então, isso me parece que está bem conectado à própria ideia de qualidade de conteúdo, né? Qual é o conteúdo que floresce para analfabetos funcionais, né? Será que a gente não poderia fazer uma relação com engajamento e florescimento de conteúdos frívolos, né? A gente tem agora a IA agora permite que se criem os chamados conteúdos de brain rot, né? Os brain rot vídeos. E eu me deparei com alguns desses aí nos últimos tempos e é bem típico, é bem, você óbvio, você percebe que aquilo é IA, né? Mas assim, será que não dá para fazer uma relação entre o analfabetismo funcional e o consumo desse tipo de conteúdo também? Acho que poderia ser algumas das primeiras consequências aí, né, Vinícius? Nós temos também os impactos, obviamente, no âmbito da segurança, né? Quais são os impactos de uma pessoa com esse nível de analfabetismo funcional para a sua vida, né? Como é que ela lida com aspectos relacionados à segurança, né? Eu acho que um dos primeiros aspectos, Vinícius, e claro, isso atinge todas as pessoas, né? Porque o phishing é uma coisa muito mais complexa, mas é inegável que a grande parte dos phishing são identificáveis, né? Na real, né, a gente tem... Quando a gente vê a falha, quando a gente vê a classificação que foi feita dos níveis ali que a gente falou, que a gente comentou no começo, né? Em que até o terceiro nível, em essência ali, a terceira habilidade, não o terceiro nível, mas daí é claro, acaba mapeando ali para o terceiro nível, que é do elementar para baixo, né? O elementar o rudimentar e o analfabeto. Até o elementar, há uma dificuldade bastante grande de se identificar as informações, fazer a correlação entre elas. E naturalmente, são vítimas perfeitas para um phishing, né? São vítimas perfeitas para... E tanto que a gente vê golpes que nem são tão sofisticados assim, em que o criminoso, ele pede para a pessoa fazer coisas absurdas, como instalar um... Sabe, eu sou do teu banco, instala um aplicativo aqui no teu celular, e tu pega o teu celular, tu não bloqueia ele e põe ele virado para baixo. Uhum. Com a tela virada para baixo, assim, na mesa. Cara, tem um monte de gente que faz... Que caiu nesse golpe, entende? E qual é a lógica de eu virar o telefone, a tela do telefone para baixo? Entende? Claro, uhum. O criminoso está pedindo para fazer isso, para a pessoa não ver que ele está usando ali ele fez um acesso anterior ali junto com a pessoa, mas para a pessoa não ver que ele está fazendo uma nova operação ali, um Pix ou coisa parecida na conta dela. Em que momento a pessoa não se liga de que... Qual é o sentido de botar o telefone com a tela virada para baixo? Entende? Isso é uma coisa... É um phishing ainda mais rudimentar do que um e-mail bem elaborado. Tá? Uhum. Tem um outro golpe que eu fiquei sabendo recentemente, eu não conhecia, que tu vai lá, desses golpes que tu vai lá, tu anuncia alguma coisa em algum lugar e a pessoa diz, anuncia aqui no Mercado Livre que daí fica mais garantido pra comprar, eu compro de ti. Uhum. Aí tu vai lá, anuncia no Mercado Livre, aí o próprio criminoso te manda um e-mail dizendo que é do Mercado Livre, não é. Pedindo, tu tem que depositar um valor aqui pra, né, mandar um valor caução aqui, um valor pra poder mostrar que o teu, pra validar aqui o teu anúncio e tal. Aí o cara dá o dinheiro ali, né, paga um Pix que não vai pro Mercado Livre, certamente vai pra uma outra conta qualquer, então a pessoa não verifica ali. E aí ela no e-mail vem dizendo que ela vai ter o dinheiro de volta, não sei o que e tal. E ela não consegue, aí uma pessoa se oferece para ajudar ela a recuperar esse dinheiro do Mercado Livre, aí a pessoa pede os dados e aplica mais um, entende? Aí faz empréstimo em banco e aplica de um golpe ainda mais, vai mais adiante ainda no golpe. Uhum. São golpes nem tão, assim, relativamente, não vou dizer que é complexo, ele tem uma série de passos, né? Mas são golpes rudimentares, vão lá, né? fazer um Pix para uma conta que não é do Mercado Livre, achando que tá dando dinheiro pro Mercado Livre, né? Tu achar que tem que pagar um valor alto para conseguir botar um anúncio no Mercado Livre, uma coisa que se tu pesquisar na internet e ver como é que faz. Então a gente tem uma série de situações ainda mais fáceis do que um phishing, sabe? Mais rudimentares do que um phishing por e-mail bem elaborado. E sem contar daí os bem elaborados, que esse é outro, usando dados vazados, etc., que claro, fica ainda pior, né? Eu não acho que a gente possa, né, chegar à conclusão de que toda pessoa que é proficiente vai ser imune à engenharia social. Não é isso. O Troy Hunt, de novo, aí caiu esses dias no phishing lá nos Estados Unidos, um dos maiores pesquisadores de segurança do mundo. Mas o ponto é que eu acho que, e eu tenho certeza que há uma relação, claro, né? É mais fácil enganar um analfabeto funcional do que uma pessoa que tem um alto nível de proficiência, né? Quer ver outra coisa? É a dificuldade dessas pessoas serem treinadas, né? Porque receber treinamentos, manter um comportamento seguro, e não é somente uma questão de identificar. E mais uma vez, claro, todo mundo baixa a guarda quando se fala em segurança, às vezes, né? Mas assim, receber um treinamento de segurança que vai implicar em você realizar uma série de avaliações, né? Ou seja, comportamento seguro, no fundo das contas, né? Qualquer comportamento seguro está diretamente relacionado à verificação e avaliação de riscos. Claro, a gente sabe que é difícil avaliar riscos, não é algo fácil, mas assim, riscos do cotidiano, né? Você precisa, se o mundo está cada vez mais digitalizado, os sistemas, tem que usar a GovBR, aquela coisa toda, né? A própria questão do GovBR, fraudes ali que acabam, né? Muitas delas, claro, sem conexão com sem a participação do próprio usuário. Mas de qualquer forma, quando a gente fala em segurança da informação, e veja, Vinícius, quando a gente fala em segurança da informação em nível empresarial, o treinamento é um dos grandes, né, um dos grandes elementos, né, para lidar com esse risco pessoal. E pessoas analfabetas funcionais dificilmente vão conseguir ser treinadas de maneira eficiente, né? Ou seja, então tem a questão do treinamento e comportamento seguro. E a gente vê isso na pesquisa, mas a gente sabe também na prática isso, né? A gente vê pessoas bem formadas, né? E às vezes na mesma, às vezes não, com frequência, na mesma universidade, na mesma faculdade, na mesma turma, uhum, né? Uhum, a gente vê pessoas que se formam, assim, que infelizmente elas não deveriam nem saber estar do mínimo. Sabendo o mínimo. Elas não deveriam. E olha lá, hein? E olha lá, assim, cumprindo os requisitos, assim, como quem faz uma prova e cumpre os requisitos da prova. Mas ela não conseguiu efetivamente desenvolver uma capacidade analítica mais aprofundada naquela área do conhecimento, naquele campo no qual ela deveria estar se dedicando, né? Uhum. E a gente vê muito disso acontecer, sabe? No dia a dia, das coisas que a gente vê dentro da universidade, na faculdade, no nosso trabalho. Então, cara, não necessariamente, entende? Aquele ser que ele tem um valor, que eu fiz aquilo, mas aquilo não garante que eu tenha domínio sobre aquele assunto, né? Uhum. Se eu não for para além daquele curso, não for para além daquela prova. Você tem, no final das contas, um risco sistêmico aqui, né, na segurança corporativa, né? Porque as empresas não são entidades, né, etéreas, né? As empresas são compostas de pessoas. Então, uhum, você vai ter, falando sobre segurança mesmo, segurança da informação aqui, né? Você vai ter tanto pessoas atuando nos mais variados níveis de atividades não relacionados com a TI, então, os funcionários todos daquela empresa, né, que não são funcionários de TI, mas que lidam, né, tem e-mail, tem computador, operam os sistemas da empresa, trocam informações entre si, né, recebem documentos, sei lá, fazem lá os seus trabalhos, né, cotidianos. E você tem o pessoal da TI, que vai lidar com isso. Qual o impacto? Então, eu acho que aqui a gente está fazendo um exercício, né, Vinícius? É mais um exercício ali, uhum, de partindo disso, chegar a possíveis impactos. Ou seja, aqui nós estamos expostos, né? A gente está exposto a perigos de riscos sistêmicos. Porque, eventualmente, pessoas que também trabalham na TI podem estar sujeitas a níveis baixos de competências ou de habilidades medidas por essa pesquisa, né? Então veja, o risco que é uma pessoa que atua numa dessas áreas sem conseguir exercitar habilidades de, fui até ver aqui, de avaliar e refletir, que seriam as últimas, o último nível, né? É, e a gente conversava antes aqui, né, Vinícius? É, como é que uma pessoa que não tem a habilidade de avaliar e refletir consegue, por exemplo, analisar adequadamente logs num incidente? Uhum. Ou lidar com incidentes, e agora eu tô falando de pessoal da TI, de segurança mesmo, né? Veja que coisa complexa, né? Claro que para qualquer profissão, se a gente for expandir, na verdade, qualquer profissão, se for... A gente tá falando da nossa área, né? Da área de segurança mesmo. Então, isso me chama bastante atenção. Outra coisa é como é que você lida com mecanismos de segurança mais avançados, né? Será que um analfabeto funcional consegue compreender o que é a autenticação em dois fatores? Né? Que é algo que para nós é muito simples. Ou... será que um analfabeto funcional consegue saber como lidar adequadamente com as suas senhas? Né? Aí não precisa nem ser analfabeto funcional, né? A gente tem gente que não é analfabeto funcional, muita gente que usa a mesma senha em tudo quanto é canto. Quando não é da área de TI, né? A gente tá num grupo de pessoas e tal, e aí acaba comentando sobre a questão da senha. Cara, quase todo mundo usa a mesma senha em tudo quanto é canto. É, mas o meu ponto é o seguinte, mais uma vez, eu não faço uma relação direta entre as coisas, mas o que eu quero dizer é que se você precisar explicar autenticação em dois fatores e gestão adequada de senhas, eu acredito que vai ser muito mais difícil você conseguir explicar isso para um analfabeto funcional do que para um proficiente. Porque às vezes a pessoa não tem a informação, não é a área dela, isso é compreensível. O ponto é, ligado com aspectos de segurança, até do próprio treinamento, né? Porque a pessoa tem que entender o porquê da gestão adequada de senhas, né? Não é só dizer, você explicar... Sim. Como. Não, mas se o cara não entende... quando a pessoa não entende o porquê daquilo, ela pode não conseguir cumprir aquela regra, né? Eu vou trazer alguns cenários aqui, Guilherme, que eu separei alguns cenários de alguns exemplos de riscos, tá? São cenários mesmo, tá? Então, alguns ali vão meio que sobrepor a coisa que tu já colocou. Um deles, obviamente, é ataque de gíria social, só fazendo, né? Então, a gente tem cerca de 62% da população não consegue avaliar criticamente solicitações suspeitas, tá? 65%, considerando os níveis que eles avaliaram. Então, ataque de engenharia social é aquilo que a gente comentou do golpe do falso funcionário do banco, falso funcionário do Mercado Livre, etc, tá? Phishing sites maliciosos, que a gente acabou de comentar. A gente teria 29% da população que, dentro desse cenário, não seria capaz de reconhecer uma URL, um endereço suspeito, 29%. E 35% identificam que é um link, mas não avaliam a segurança, tá? Considerando a distribuição. Então, a gente tem... o phishing funciona muito bem e a gente sabe que funciona muito bem, né? Propagação de malware. Então, compartilhar malware... por falta de compreensão, passar adiante, fazer download de arquivos que sem identificar riscos. Então, assim, muita gente confia no antivírus Baidu da vida e não sei o que é para proteger o computador e fica instalando, né, coisas no seu computador. Ou instala um crackerzinho, né? Lá para no celular. Então, os jogos no celular, os joguinhos inocentes no celular ali, o que o pessoal instala, não tem cabimento no tipo de coisa que instala. Tá? Vazamento de dados pessoais... configurações de privacidade inadequadas. Aqui, cara, é muito comum. Eu tenho conversado muito sobre IA com várias pessoas, né? E, cara, eu não vou dizer 100% que um ou outro eventualmente viu isso, mas 99% das pessoas que usam IA, essas ferramentas de IA, não acessaram as opções de configuração de privacidade. Ah, sim. Não desativaram, por exemplo, a possibilidade de usar as suas informações para treinar IA para os outros. E isso está lá, tá lá nas ferramentas e tudo mais, né? E aí, então a gente tem esse tipo de comportamento, e isso pessoas que não são analfabetas funcionais, tá? Porque senão não estariam nem usando direito a IA. Que é outra capacidade que tem que ter para usar IA adequadamente, né? Exatamente, tá? E aí a gente tem alguns impactos setoriais, né? Que ali na parte do setor bancário, né? Alto risco de fraudes, tem que ter interface mais intuitiva para 65% da população, né? Por causa dos dados que a gente viu aqui. Necessidade de educar o cliente. Então, a parte de e-commerce, fraude em pagamento, necessidade de processos simplificados. E aí a gente já viu o que a simplificação leva, né? A nossa experiência já nos mostrou isso. Ou seja, quando tu tenta simplificar demais o processo para o teu usuário, porque ele não tem capacidade de ele não consegue chegar... Se o processo for muito complexo, tiver autenticação de dois fatores, não sei o que, ele não consegue chegar no resultado final que tu quer, que é a tua venda, que é a concretização do teu negócio, tu acaba sendo obrigado a simplificar esse caminho, e aí surgem problemas de segurança, tu fragiliza a segurança, tá? A parte de governo digital, quase... No último episódio, né? 4 mil e poucos serviços estão vinculados ao GovBR. Tá? Sim. E para te usar o GovBR, tu tem que ter, depende do serviço, tu tem que ter conta ouro, etc. Ou seja, tem que ter segundo fator, tem que estar ativo e tudo mais. Ou seja, exige um nível gerador de código de uso único. Cara, muita gente nem sabe que isso existe, nem sabe o que é. Não, e só para não perde o teu fio, mas algumas pessoas já vieram me falar, né? E na minha família isso aconteceu já, né? De pessoas idosas que precisam fazer alguma operação, que era? Ontem uma aluna veio me falar que a avó dela e tal, que precisou acessar alguma coisa que tinha que ser pelo GovBR, não sei se era INSS, alguma coisa assim. Uhum. Cara, eles não conseguem. Eles precisam de ajuda de uma pessoa da família pra... Né, entrar, né? Eu não tô dizendo que não deva ter as medidas de segurança, né? Mas assim, talvez a gente tenha que repensar algumas delas também, e porque são pessoas que não são autônomas, né? É, exatamente. E aí, Guilherme, eu queria compartilhar uma coisa bem interessante que eu acabei levantando aqui, de alguma. Até tu tem acesso ali também, tá? Eu compartilhei contigo ali nossa pauta. Uhum. É o item 6 ali da terceira guia, tá? Uhum. Que é a parte de o que tu pode fazer de mitigação por nível. Uhum. O que tu pode fazer pra... Só que notem que aquilo que eu falei de tornar as coisas mais simples, muitas vezes isso aqui vai na contramão, tá? Vocês já vão entender o porquê. Então, por exemplo, para estratégia de mitigação desses problemas por nível. Então, para analfabetos funcionais, que são 29%, tá? Interfaces ultra intuitivas com símbolos visuais claros, alertas de segurança em linguagem muito simples, bloqueios automáticos para proteger contações perigosas e canais de atendimento humano para validação. O que a gente vê cada vez mais nos serviços? Sim. Canais de atendimento automatizados que dá raiva só de tentar conversar com os caras, não consegue. Bloqueio automático, sim, tem vários serviços que tem de fato bloqueio automático, mas tem vários que simplesmente não tem nenhum tipo de bloqueio automático. E se bloquear... Alguns tu tem que habilitar, né? E se bloquear, eu preciso de um canal de atendimento, e aí o canal de atendimento, né, falha. E aí a parte de interface ultra intuitiva, a gente sabe que interface muitas vezes não é o forte das aplicações que a gente instala no celular e vê por aí. Bom, isso pro nível, pro analfabeto funcional. Pro nível elementar, que são 35%, não são 29%, são 35%. Tá? Indicadores visuais de segurança, cores, ícones grandes... Confirmações duplas para ações sensíveis. Cara, tudo que alguém que tem um aplicativo quer fazer uma venda do início ao fim, tudo que não quer é ficar pedindo um monte de confirmação. Tem que ser o mais simples possível, né? E aqui vai na contramão, né? Então, confirmação dupla para ações sensíveis. Educação contextual no momento da ação. Explicar o que tu está fazendo, tá? E aí, eu dou um exemplo para vocês de ferramentas. Vocês podem acessar o ChatGPT. Olhar nas configurações do ChatGPT na parte de dados, né, de controle dos dados, aí vai estar assim, ó, usar os seus dados para ensinar, treinar um modelo para todos, ou coisa parecida. E vai estar escrito no lado assim, ativar. Uhum. Só que, claro, eles não puderam usar o Maya para fazer a tradução direitinha, né? Uhum. Na verdade, o ativar deveria ser ativo. Uhum. Porque quando eles colocam ativar, eles querem dizer que está ativo. Uhum. Se tu clicar ali, não, eu quero ativar. Se tu clicar e desativar, tu vai voltar e vai estar escrito desativar. Aí tu presume que estivesse ativo e que tu quer desativar. Não quero desativar, deixa assim, tá tudo certo. Então, não tem explicação nenhuma ali. É simplesmente esse negócio desse jeito. Isso já ainda induz o cara a erro. Então, é justamente o contrário do que está sendo indicado aqui. E ferramentas de verificação automatizada. Para o nível intermediário e proficiente, aí sim, ferramentas avançadas de análise de segurança, relatórios detalhados de atividade. Por exemplo, o Google oferece relatórios de atividade. Você pode, inclusive, sim, habilitar para crianças e tudo mais. Tem, a Microsoft também tem uma ferramenta semelhante. O que normalmente acontece? As crianças fazem o que querem no telefone, os pais não fazem ideia do que elas estão fazendo e não sabem nem como verificar o que elas estão fazendo. Configurações granulares de privacidade, muitas ferramentas têm. E capacitação para esse intermediário proficiente, atuar como multiplicador. Isso são algumas recomendações de estratégias, né, para se tentar mitigar esse problema que a gente tem na segurança da informação. Em decorrência desses níveis de alfabetismo funcional ou de analfabetismo funcional, né? Você teria que estar no mundo perfeito, né? Porque, claro, que teria que considerar também o fato de que os interesses, muitas vezes, quando aí começa a falar em privacidade, né? Você tem justamente práticas das grandes big techs, que é justamente fazerem com que tu não desabilite, né, as práticas deles de coleta de dados pessoais, porque a gente vive na economia de dados pessoais, né? Então, quando você fala ali em indicadores visuais de segurança e tudo mais, ou cores diferentes, né, que seria uma questão de design, a gente tem justamente vendo o contrário, que daí afetaria mais ainda os analfabetos funcionais, que são os deceptive designs lá, né? Aquelas os UX lá, que são feitos para te levar a tomar, a fazer uma escolha de segurança, ou fazer uma escolha, sobretudo de privacidade, muito mais, né? Mas fazer uma escolha de privacidade que te seja prejudicial. E aí a gente entra no meu último comentário aqui, Vinícius, que seria sobre proteção de dados, né? A gente se baseia muito, pelo menos aqui no Brasil, né, numa pretensa capacidade que o titular de dados teria de efetuar adequadamente a gestão e o controle dos seus dados pessoais e da sua privacidade. Lá na Europa, e até autores famosos como o Daniel Solove, ele já verificou isso, né? Que a gente está chegando, inclusive, a legislação europeia vai nessa linha também, a nossa idealmente deveria ser assim, mas não basta eu só me fiar no consentimento. É. O consentimento, e aí tem aquela ideia da fadiga do consentimento, né, do cansaço do consentimento, no sentido de que as pessoas não conseguem mais lidar, não é o único, não deve ser o único, não devo apoiar toda a minha ideia de proteção de dados no consentimento, porque as pessoas não conseguem entender, a grande maioria das pessoas não consegue entender, não consegue avaliar e tal. Então, se em países desenvolvidos já se notou que é difícil lidar com consentimento, imagina em um país em que eu tenho o uso do consentimento para analfabetos funcionais, né? Porque veja, o consentimento, ele tem que ser válido e ele tem que ser informado. Como é que eu vou falar em consentimento informado se as pessoas não conseguem entender a que elas estão consentindo? Eu estou consentindo em face de quê? Né? Uma coisa que acontece muito no setor bancário também, amplamente discutido pela jurisprudência, é que dizem: foi contratado um empréstimo bancário e a prova do consentimento do contrato de empréstimo seria a biometria da pessoa, ou seja, ela deu o rosto para ser fotografado. Né? Será que o analfabeto funcional consegue entender que deixar o seu rosto ser fotografado para biometria representa o consentimento em um contrato? Olha, eu diria que existem diversas formas de você montar todo o sistema para que ela não perceba que ela está contratando, inclusive, né? Mas enfim, então esse exercício no âmbito da proteção de dados, do consentimento e a própria compreensão de todas as políticas de privacidade, que a gente brinca que ninguém lê mesmo, mas assim, elas são compreensíveis, né? E aí o próprio papel do profissional de segurança e de proteção de dados, né, para lidar também com, né, com talvez, como você colocou, elementos mais usar a própria interface para explicar melhor aquilo, políticas de privacidade colocadas de forma mais facilitada. Claro, eu posso ter a versão completa e tal, mas como algumas fazem com resumos, com colocações e tudo mais, né? Mas no final das contas, a autogestão da proteção de dados, né? Ou seja, como a própria pessoa lida com os dados pessoais, como ela lida com a sua privacidade, implica justamente em você ter a habilidade de avaliar e refletir. Compreender o próprio valor da proteção de dados não deixa de ser uma atividade complexa de avaliação e reflexão sobre a própria proteção pessoal. Porque você não sabe o que é que acontece? As pessoas dão os seus dados, elas não estão nem aí. E isso acontece com muitíssima frequência. Né? Elas não se importam. Não porque elas são más, não, elas não se importam porque, em muitos casos, me parece, acho que essa, né, há uma relação com o analfabetismo funcional, de você não conseguir entender que aquela é uma medida de proteção para ti mesmo. Né? É isso, Guilherme. A minha última contribuição é que esses dados, no final das contas, colocam 65% da população brasileira num cenário de deficiência, assim, de limitação bem, bem delicado. E 65% não é pouca coisa. Tá? Você está incluindo o intermediário aí, né? Ele inclui o intermediário junto nesse 65%, tá? Tá. E a gente tem... E me parece que a gente já tem até uma a gente já tem uma certa dificuldade das pessoas no uso da tecnologia. Óbvio que a tecnologia tem alguns riscos intrínsecos, né? Alguns riscos que são dela mesmo. Mas a gente percebe aquela história do elo mais fraco, mais uma vez. Uhum. Né? O elo mais fraco, com relação aos riscos, é o ser humano. E ainda mais com esse nível de formação que a gente está dando, né? Ou seja, que uhum. nós, como sociedade, estamos fornecendo... Né? Estamos produzindo. Então, assim, a gente vai ter problemas cada vez maiores com relação a isso, principalmente considerando essas mudanças que são cada vez mais rápidas com relação a nossas ferramentas, como a IA, né? Uhum. A IA, sim, vai desbancar o trabalho de muita gente, considerando esses níveis que a gente tem aí, né? A IA vai, assim, a gente fala da AGI, né, que vai superar o ser humano e não sei o que e tal, a inteligência artificial geral vai superar o ser humano, mas vamos lá, né, acho que ela já faz coisas, hoje como ela tá sendo ruim como ela já é muito melhor do que muita gente, né, em certas tarefas, tá? E se a gente não der uma educação decente, não der uma formação decente para as pessoas, isso vai se tornar cada vez pior. A gente vai ter um distanciamento cada vez maior nesse sentido. Isso é desigualdade, né, Vinícius? É desigualdade, sim. E as consequências disso são meio imprevisíveis, porque não é só o fato do indivíduo não conseguir fazer uma coisa para ele. É nós, como sociedade, a gente tentar funcionar, sabe? A gente tentar ter um... desde tu ter um bom atendimento quando tu vai num hospital, quando tu vai numa entidade qualquer, uma instituição qualquer, seja do governo ou privada, ou seja mesmo na rua, né? Das coisas mais básicas de educação no trânsito, por exemplo. Claro. Tudo isso é afetado por essa falha, vamos dizer assim, na formação que a gente está tendo. E é uma falha que, uma histórica, vez que, né, que tu perde... É uma falha histórica. E depois que tu perde um certo momento na vida do indivíduo para estabelecer essa formação, depois vai ficando cada vez mais difícil. Uhum. Não é uma coisa que depois a gente vê e dá um jeito. Não, tu tá produzindo gerações com esses problemas. E aí, ainda mais com... A gente vê o pessoal cada vez mais utilizando, né? As crianças utilizando a internet sem controle, a ponto das escolas terem que proibir. Por que, que as escolas têm que proibir? Porque os pais não estão fazendo a sua parte em casa, sabe? Chega num ponto que os pais, que a escola tem que proibir a criança de levar um celular para a escola, porque senão ela não faz outra coisa que não ficar dentro do celular, usando o celular. Porque sabe é o que ela faz em casa. Sabe o que as crianças têm feito agora que elas não estão mais usando o celular na escola? Eu vi uma reportagem esses dias. Brincando. Em uma, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas uma escola, a bibliotecária impressionada com as crianças invadindo a biblioteca. Sim. Elas estão lendo. É. Então, assim, a gente... mas nota que isso aí, essa proibição, é em decorrência de uma falha dos pais. Eu colocaria a sociedade também, as redes sociais, que empurram tudo isso. Não acho que seja uma coisa que mas consegue evitar, entende? Eu acho que tem um componente forte das redes. Cara, mas assim, ó, tu entregar ou não o celular pra uma criança de 6 anos é uma decisão dos pais da criança, entende? Não, a rede social não vai chegar nela se o pai não permitir, entende? Agora, no momento que tu entrega e deixa que se vire, aí sim, aí você foi, né? Então, mas ao mesmo tempo, Guilherme, e a gente conversava sobre isso antes de gravar, a gente já tem uma geração que não tem o hábito da leitura, a gente já tem uma geração que já tem essas dificuldades todas, né, relacionadas ao que esse estudo apresenta, e essa geração é responsável por uma nova geração que são seus filhos ali que estão vindo e esses pais, essa geração não tem condições, né, de plenamente acompanhar os seus filhos no que está acontecendo e muito menos compreender a tecnologia, né, os malefícios principalmente que a tecnologia traz e que ele deveria estar orientando os seus filhos, etc. Então, assim, o cenário não é bom, apesar de, se vocês olharem o estudo, aparenta ter uma certa melhora com relação a nas faixas etárias ali, né? Do pessoal que está vindo e do pessoal já uma faixa etária mais elevada, mas eu ainda estou muito preocupado com isso, viu, no final das contas. Tá bom. Eu preciso ir indo, Vinícius. Perfeito. Vamos lá, eu terminei, essa foi minha última. Não, vamos lá então. Então, esperamos que tenham gostado, né, do episódio de hoje. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.